você. E o sonho é pra sempre. Eu sei aqui do coração. Eu vou ser mais do que eu sou. Sonhos dependem de mim. Eu vou tentar sempre de acreditar que sou capaz de levantar uma vez mais. Eu vou seguir sempre, saber que ao menos eu tentei. E vou tentar mais uma vez. Eu vou seguir. Eu sei.